pode acreditar. 2003, vai, DJ Cia, Zona Oeste, Carapicuíba, Itapevi, a conexão. Eba. Lá do fundão, função RHK, segura o Beoja. Eba. Ladrão que é ladrão, segura os Beoja. Segura a atitude, é sem mexer, sem dó. A sua quebrada, sua favela, seu mocó, é bocó. Vila do Fundão Oeste, pra vários irmãos, muita consideração. Na luta diária, não dá falha, encara a batalha. Sem dar uma de patife nem de canalha. Estraçalha os trutas, muita ra. Atitude, sempre pude ver nos manos do Paulista essa virtude. Deus ajude os da Coab, João sabe, não tira ninguém, pois bem, quem lá conspira. Provoca ira, não vira, tá ligado? Malaco de primeira, não marca bobeira, orelha. Ela dá lado, aliados, com uma puta força de vontade. Mó lealdade, o povo das comunidades faz o corre. Conceituado nas vilas, olha e percorre. Sempre alguém no veneno vai ter até o que ocorre. Na esquina vejo algo, direto atrás de calmo. Na Bíblia nem no Salmo, né, o meu irmão, palma a palma. Analisando uma saída pra situação. Então, entrou em desespero, parceiro, é caixão. Toda vez que vem pra seis, fica sendo e pra desde pimentaço, defende o pão do barraco. Passo a passo, é macaco velho, DJ Celo. Se ligou, viu aí a putri. Malandro que é malandro, não deixa a peteca cair. Não fica conversa fiada, perde o fio da meada. Pouco de ver que é nesse pique. Na humilde fique, quem chega no CF, na quadra é o seguinte. É bem chegado quem representa e tal. No disparatino, puxa o seu fino, na moral. Ladrão que é ladrão, segura os beirões. Segura a atitude, é sem mexe, é sem dó. A sua quebrada, sua favela, seu mocó, é bocó. Ladrão que é ladrão, segura os beirões. Segura a atitude, é sem mexe, sem dó. A sua quebrada, sua favela, seu mocó, é bocó. Sem mazela, brecha é guela, favela, vai naquela. Com malandragem, segue humilde dentro dela. Em meio a trios, em fielas, sobrevive. Sem vacilo, vive. Tem livre acesso, confesso. A experiência adquirida na vivência. Então, em Itapevi de Milidukas, ajuda na sobrevivência. As casinhas, chequeirão, festiva do mal. Mal, tipo qual, bom drudal, Deus o tenha, legal que vi. Um mendigo ajudou, a senhora auxiliou. Qualquer um respeitou, vou lembrar de Dão. Representa, sem dar milho, de rolê com seus filhos. Vejo sem vacilo, lá tranquilo, mantendo o estilo. Com a velha guarda indo, Itapevi assim, do lado da outra, enfim. Com respeito, humildade e coragem, é o que é bom pra mim. É fogo, só espinho, nosso caminho, o certo. Seu região sempre por perto, incentiva sempre quieto. Nas Malvinas ser correto, é a cara, pois esperto. Demais, bem, não faz, direto, escuta um seco. Blá, uau, funeral, é o final. Pra nós é sempre mal, é real. Cada um na sua boa, bangô, a moral voa, raiz zoa. Fundão sofre várias pessoas. Sempre na luta, nunca à toa, jamais à coa. Até o fim vai todas, disposição é duradoura. Sempre a camisa soa, na boa. Ladrão que é ladrão, segura os beirões. Segura a atitude, é sem mexe, é sem dó. A sua quebrada, sua favela, seu mocó, é bocó. Ladrão que é ladrão, segura os beirões. Segura a atitude, é sem mexe, é sem dó. A sua quebrada, sua favela, seu mocó, é bocó. Tá bem louco, seu disco? Mas tá faltando umas músicas, você não acha? Ah, mas 16